álbum, ah, que tu quiseres chamar. Isto é um bocado, não no segredo dos deuses, mas quase. É quase tudo no segredo dos deuses, porque o primeiro que eu soubesse quem era o homem em catarse foi um bocado dos trabalhos. Só numa reportagem do Albli, curiosamente feita pelo masquete dos Esquilimanjaro, é que eu descobri o verdadeiro nome do homem em catarse. Sim, olha isso. E o seu nome é Afonso Durido, compositor, cantor, guitarrista, mas, acima de tudo, um músico na verdadeira ascensão da palavra. O Afonso é também o convidado de hoje do Dust Podcast. Peço desculpa. Eu estava a tentar fazer uma introdução séria, como se este fosse um programa muito sério, sabem? Daqueles que passam nas rádios também a sério. Mas não deu. Peço desculpa. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao Dust, o 14º episódio deste podcast. Se já ouviram algum desses episódios, eu continuo a ser o Vítor Vilas Boas. Caso seja a primeira vez que estão a escutar, olá, muito prazer, eu sou o Vítor Vilas Boas. Se quiserem podem deixar os vossos nomes nas caixas de comentários. Ora bem, o convidado de hoje é, como eu já tinha referido anteriormente, Afonso Durido, ele que foi, e há de continuar a ser, acho eu, vocalista e guitarrista nos Indigno, mas que nos dias que correm atua sobretudo como homem em catarse. Esse é o seu projeto a solo, com o qual acaba de lançar um primeiro álbum, depois de um EP homónimo há uns anos. Álbum este, de seu nome Guarda Rios, que se inicia com uma faixa de seu nome Covilhã em Maio, esta última parte entre parênteses. Tendo eu estudado e vivido na Covilhã durante tantos anos, foi mais viver do que estudar, foi cresci muito durante 4 anos e meio, vamos 5 para arredondar. Eu não pude deixar de ter algum interesse, alguma curiosidade em perceber, perdoe-se a expressão, o que é que este gajo tem para dizer da Covilhã. Ele não era de Barcelos, eu não percebo. Então foi após sair esse tema que eu fiquei um bocado curioso e expectante quanto à possibilidade de talvez falar com o Afonso. E apenas depois do seu concerto de lançamento do álbum na Casa Azul, em Barcelos, é que eu tomei algum tipo de coragem. E o Afonso aceitou vir até estúdio. Estúdio entre aspas, porque isto não passa de um quarto com microfones e uma bateria pendurada na parede, que é uma coisa que é referida em vários programas, a bateria na parede e não sei o quê. Mas eu acho que nunca expliquei às pessoas. Assim, a bateria está desfeita e espalhada pelas paredes para dar uma certa ambiência. Não sei o que é que estou a falar. Estava eu a dizer. O Afonso aceitou vir até aqui e tivemos uma hora à conversa, onde falámos um pouco da evolução da sua música, desde os tempos em que tocava em cabos de vassoura até aos dias de hoje. No entanto, falou-se de outras coisas, mas sobretudo de música no geral. Aliás, foram mencionadas tantas bandas que a determinado momento eu comecei a apontar, a anotar o nome de cada uma dessas referências, que eu sou capaz de ler agora, pois acelera-se essa parte. Ora bem. Homem, Catarse, Tatuas, Violeta, Lie, Oasis, White Stripes, Death from Above, 1979, Royal Blood, Indigno, Jorge Palma, Holocausto, Canibal, Pesticida, Glock and Wise, Black One Bane, Green Machine, Kilimanjaro, God is an Astronaut, Capicua, A Young Malmsteen, Halloween, Sam the Kid, The Sonics, Jenny, RPZ e Walter Lobo. Cansado. Gostaram? Consegui aguçar um pouco o vosso interesse? Espero que sim. Bem, está a chegar a altura de eu me calar. Vocês não estão aqui para me ouvir, Mas antes disso, umas pequenas notas. Não confundir homem em catarse com homem a catarse. São coisas completamente diferentes e nem sempre... Não, não funciona. Embora a ideia de um chimpanzé em como o One Man Band tenha a sua piada, não. E guarda-rios, também ao que parece não é um polícia fluvial. Não sei, fiquei surpreso. Sempre imaginei que seria um senhor de bigode e óculos da Ray-Ban aviador com um colete refletor a mandar pessoas embora porque a praia tinha que fechar e eles iam trocar a areia e mudar a água. Pronto, era só isto. Não se esqueçam de comentar e deixar gostos, críticas. Epá, se puderem ir ao iTunes, era um mimo. Pessoas que têm iPhones, vão lá, cliquem nas coisinhas e façam de mim uma pessoa famosa. Não. Só mesmo para chegarmos a mais gente. Até porque neste episódio falamos de pessoas que querem ser famosas e das celebridades e coisas assim. Mas também falamos do medo. Música e medo. Não tenham medo. Não tenham medo de fazer cenas. Façam aquilo que vocês gostam. Como eu, neste momento, estou a fazer. Sobretudo a parte das cenas. Bem, vamos à conversa com o Afonso Turido. Ou, se preferirem, vamos à conversa com o homem em catarse. Sim? Siga! Sim, ao início, quando surgiu, foi propositadamente uma coisa que não desse a cara, ou não foi propositado. Manter o mistério. Sim, agora não, a partir do momento que começas a tocar ao vivo, não faz tanto sentido. Não sei que usasses uma máscara. Sim, como eu não sou muito disso, bem possível. Nós já começámos, já está tudo pronto, está tudo a gravar. Porreiro. Eu teria visto qualquer coisa com o Johnny. Só que o programa do Johnny foi o meu primeiro aqui. Claro, foi quase como uma experiência. Sim, e então as coisas ficaram um bocado estranhas, porque de uma hora de conversa era 15 minutos de mim a o que é que eu ia dizer. Pois, também não é uma pessoa que fala assim muito, não sei, que tenha muita vontade a falar. E tu falas mais do que ele. É provável. Eu fui ver o teu concerto aqui na... Ah, sério? Na Casa Azul. Parecia-me tão pouca gente que... Pois, de facto. E eu era o único que... sozinho, sem ninguém, que eu não conheço ninguém aqui em Barcelos. Pois, é engraçado, porque és de Barcelos e não conheces ninguém num concerto em Barcelos com 20 pessoas. Exatamente. Porque eu tive 5 anos fora a estudar na Colhá. Então desliguei-me completamente desta cidade, não saía aqui, não conheço ninguém aqui. E é uma cena que me interessa, é a música em Barcelos e toda essa bolha que há aqui. Tens muita mais oferta aqui que na Covilhã, 20 vezes mais. Agora, se soubesse um concerto, se soubesse aquele teu concerto lá com 20 pessoas... Não pode ser que haja. Já era mais oferta do que a Covilhã teve nos últimos 5 anos. Pois, e Barcelos é sempre complicado... Às vezes não tanto apanhas um concerto com muita gente como não. Mas há muitos concertos, isso é? Sim, para nós que somos de cá dizemos, ei tal, concerto, não sei. Pá, se fosse numa cidade onde não se passa absolutamente nada, que não é o caso de Barcelos, a esse nível, seria espetacular, não é? Por isso é que eu agora me sinto um bocado indignado quando chego aqui e as pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas, não é? A dizer, Barcelos não há nada, não se passa nada em Barcelos. Se fossem para a Covilhã... O palco do interior, aí sim não se passava nada. Nós aqui temos muita coisa até. Sim, antes havia um ciclo que era o Subescuta, uhum. Que acontecia semanalmente, à exceção dos, porque era uma coisa interessante que acontecia no auditório da biblioteca. Entretanto, surgiu o Teatro Gil Vicente, que ainda está, se calhar, a procurar alguma identidade a nível de programação. Eu acho que eles não estão muito interessados em arranjar programação. Pois, não consigo chegar a essa conclusão assim tão facilmente, mas consigo que ainda não conseguiram, pelo menos não é de referência como a Casa das Artes Famalicão, ou como o Teatro Circo, ou como o Centro Cultural Bela Flor. Tudo que lá vai ou é pela capoeira, sim, ou pelo Zoom. Ou pelo Zoom, sim. A Zoom, que tem... que essa sim é uma dinamizadora aqui da cultura em Barcelos, porque também acaba por estar na Casa Azul, que foi onde eu apresentei o EP, Guarda Rios. Depois já o CCOB, que é muito interessante, porque é onde se juntam grande parte dos músicos, as pessoas conhecem-se todas, e tem uma sala muito porreira para um determinado tipo de concertos. Eu já não vou ao CCOB desde o tempo que estudava. A sério, não desde que vieste? Na Masoff. Estudaste na Masoff. Bateria. Que não deu muito resultado, senão a bateria estava montada, não. Mas como objeto de decoração está interessante. Está interessante. Tá interessante. Então, acho que desde essa altura que não vou lá. Porque lá está, eu não conheço ninguém. Quer dizer, conheço pessoas. Mas tu aqui em Barcelos podes montar, unir as peças da bateria e formar uma banda. Sim, sim. Foi o que eu falei com o Johnny, não é? Ele disse que eu ainda e há tempo, tenho 22 anos, ele começou muito a banda, sim, sim, aos 24. Sim, sim, sim, exatamente. E eu já disse, se alguém quiser um baterista medíocre fraco, estou à vontade. Isso, para ser um bom baterista, na minha opinião, um bom músico, não precisa ser virtuoso ou muito tecnicista, basta apenas tocar com a alma aquilo que se sabe. Sim, sim. O pouco que se aprendeu, com o pouco que possas saber de algo, podes fazer muito. Alguma coisa. Podes fazer muito. Por exemplo, sei lá, se calhar para tocar Ramones não deve ser preciso muito tocar bateria. E, por exemplo, Meg White dos White Stripes. Ora, ainda foste buscar um exemplo melhor. Ela também não me parece ser muito virtuosa, não é? Dos Black Keys, coisas do género. Sim, mas sobretudo o primeiro exemplo do White Stripes, tinhas ali um monstro a tocar guitarra e pronto, só tens de ser certinho e tens de ser... Exato, vou arranjar alguém que toque muito bem guitarra. Por exemplo. E tenho a minha vida... Ou então um baixo, não é? Porque não é tão suposto, mas sim. Já vi também de baixo, sim. Os Dead from Above. 1900 e qualquer coisa. 1979. É um nome assim engraçado. E os Royal Blood também, se não me engano. E essa banda, os Dead from Above, tiveram 10 anos parados e quando voltaram em Paredes de Coura, tocaram para 100 pessoas, não é? E voltaram 10 anos depois e tocaram para 10 mil. Portanto, coisas engraçadas. Não, às vezes parar é. Mas às vezes. Há Ornatos Violeta. Exato, Ornatos Violeta. Os Ornatos Violeta agora vão voltar quando precisarem de dinheiro. Eu comparo-os muito aos... É um bocado indiferente, apesar de eu, independentemente como músicos, eles são todos muito bons músicos. O Manuel Cruz é um excelente músico, o Nuno Prato é um excelente músico, o Kinorn está agora com os Pelos Ultra, também um bom baterista. Portanto, enquanto Ornatos, eu acho que eles agora só se juntam, não tanto por gostarem, mas por dinheiro. Pois não, na não minha sei. Na opinião. Sim, claro. Não, um pouco há como não aos, estou dentro da cabeça. Oasis. A Oasis, pois. 20, uma banda da 20, minha. 30 anos zangados uns com os outros. Não, ali os Oasis era a questão dos irmãos, não é? Exato. Os irmãos não se dão bem. Mas quando é para encher o Wembley, se calhar eles fazem as pazes um bocado. Sim, claro. O dinheiro. Pois, isso concordo. Falando em dinheiro, tu não vives da música, pois não? Não vivo da música, embora... Vives para a música. Tumblr. Também. Eu há 10 anos atrás nem sequer conseguia vislumbrar algum retorno financeiro. Se calhar até perdias. Pois não, nunca me preocupei muito com isso. Agora nem é que me preocupo, mas sinto que há algum retorno daquilo que eu faço, não vou mentir. Agora não é a minha profissão das 9 às 6. E portanto, quanto mais não seja quando estás a fazer outra coisa, tem que passar para o segundo lugar. Mas todo o resto do tempo é para a música, sim. E mesmo quando estás no trabalho, podes estar a pensar em alguma coisa. O que é que tu fazes, se é que podes dizer? Eu tenho um trabalho burocrático, sou escriturário. Excitação! É muito. Portanto, a adrenalina. É normal haver uma catarse depois com o tédio. Normalmente é isso que faço, embora hoje numa empresa tu faças um bocado de tudo. Sim, sim. Portanto, eram 20 pessoas para fazer uma coisa, agora é uma pessoa para fazer 20. Portanto, é super complicado. Tu, primeiro, de onde é que tu és mesmo? És de Barcelos? Barcelos? Eu sou natural de uma freguesia com um nome engraçado, que se chama Vila Seca. Vila Seca. É engraçado para quem for de fora, sobretudo. Quem está daqui já ouve isso muitas vezes. Vila Seca. Sim. Lá fora é que... Vila Seca é como as Vilas Boas. Sim. Na Covilhã, em Lisboa. No... Vilas Boas, como o treinador, não sei o quê. Em Barcelos há 10 mil Vilas Boas. Pois, exatamente. Pronto, eu sou natural lá, embora agora não pare ou não viva lá, portanto até acabo por estar a viver fora de Barcelos, mas sou natural de Vila Seca. Sim, foi lá que comecei a tocar com os primeiros colegas, foi a primeira banda que... Começaste a tocar em Vila Seca? Sim, comecei a tocar numa sala de ordenha. Numa sala de ordenha? Exatamente, é espetacular. Sim. Tu estavas literalmente a espremer dentro... Na parte do leite, não na parte das vacas, onde tem os excrementos. Como é que se chamava a banda? Sim, a primeira banda que formámos chamava-se Neopunk Burn Impale. Era assim. Neopunk Burn? Burn Impale. Com que idade é que foi isso? Há 17... 18. Aos 17, 18 anos? 17, comecei a tocar guitarra. Não, pai, 16. Foi 16. Portanto, há algum tempo já. Metade da minha vida faz parte da música. E, então, e como é que começaste a tocar guitarra? Pá, tipo, neste dia estava a pensar nisso. Comecei a tocar guitarra porque a minha mãe ofereceu-me uma guitarra clássica. Portanto, ela é culpada. Ela ofereceu-te primeira ofereceu-me, guitarra? Ofereceu-me porque eu mostrei interesse em saber tocar guitarra. Sim. Eu já escrevia coisas, já compunha coisas, já era um poser de vassoura desde os meus 10 ou 11 anos, portanto ela percebeu que eu precisava mesmo. Sim, havia ali alguma coisa. Havia ali alguma necessidade de eu tocar algum instrumento, nomeadamente a guitarra. E pronto. Até porque ela se calhar precisava da vassoura para outras até coisas. Porque ela precisaria da vassoura, mas pá, tipo, não era por aí, não é? Dava para as duas coisas. Mas é engraçado, é sem dúvida engraçado seres puto e sentires essa cena de agora recordando as cenas que fazias, é engraçado. Tiveste aulas? Aprendeste sozinho? Tive. Ou um colega? A nível de composição nunca ninguém me ensinou absolutamente nada, e ainda bem, porque eu acho que a composição é uma coisa bastante livre, não se ensina, embora haja muita gente a ter aulas de composição. Existem aulas de composição? Eu acho que sim, eu acho um estupidez. Sim, que hoje em dia existem aulas de tudo. Sim, também. Claro, pronto, mas eu acho que são estupidez. Portanto, o que eu posso, a minha Lutei. Parte de compositor, porque eu não sou só guitarrista, eu escrevo também sim. canções ou músicas. Então tu começaste primeiro a escrever, embora se calhar sim. não tanto a pensar nas canções, na música. Sim, em si. Comecei a escrever e... E depois foste juntando sim, as, sim. Duas, sim. as duas coisas. Pronto, mas se calhar houve uma evolução, uma dedicação à guitarra durante algum tempo que me permitiu tocar sempre o mais possível guitarra. E sempre acaba por ser o instrumento ou a área onde eu estou mais à vontade. Embora eu atualmente também toque piano, também toque baixo, mas... És one man band agora. Sim, não é essa a descrição. Pá, eu nem sei, pode ser qualquer rótulo. Não... Sim, eu sei, lógico que é difícil, complicado uma pessoa aceitar... Porque hoje em dia qualquer coisa pode ser muita coisa também. Sim. É como dizerem que é uma cena post-rock. Não sei se é uma cena post-rock. Pá. Eu nunca sei exatamente o que é post-rock. Pronto, e também há um termo que já começa a ficar um bocado gasto. Pá, porque tudo que tiver delays e guitarras e for instrumental é post-rock. E pode não ser. Eu acho que acaba simplesmente por ser música, percebes? Hesitei muito para dizer uma coisa básica e é o que é música, basicamente. Tipo, pode ser hip hop, pode ser afrobeat, que eu gosto muito de afrobeat, pode ser música tuareg, pode ser música. Sim, mas isso é um bocado difícil de chegarmos a esses. Porque não? Pode ser fado, é como já me disseram. Exato. Que eu. Tenho muito. Faz já é mais próximo. Tenho algumas coisas. Sim, okay. Os Laia, que era uma banda que por acaso depois não lançou mais nada, acho que é uma excelente banda. Que eles misturavam rock progressivo e ambiental, post-rock, com guitarras portuguesas, portanto. podes perfeitamente ter fado com música instrumental. Característico. Depois dessa primeira banda, os Neo... Calma, como é que é? Neopost... Neopunk. Neopunk. Neopunk. O punk era uma coisa que marcava muito. Sonhavas ser um punk nessa não, altura? Não, nunca sonhei ser punk, mas gostava de tocar punk e gostava de punk. Gostava de ter uma banda para... Sim, gostava de ter uma banda patada na cara. Sim, gostava na banda. Falar mal do Alberto João Jardim, falar mal dessas pessoas que eu dominava. Por aí. Era isso que tu ambicionavas um pouco nessa altura, aos 16, 17. Também é normal, não? Nessa altura. Sim, era basicamente tocar in your face. Tocar era uma cena que tu gostavas, se pudesses dizer mal de uma ou de outra pessoa. Não era dizer mal gratuitamente, eu não gosto daquele gajo, portanto vou dizer bem alto e borrar que não gosto daquele gajo, ou da mentalidade que aquele gajo transmite às pessoas, ou da ignorância que aquela pessoa consegue mover as pessoas. Portanto, eu falei dessa pessoa, como podia, haviam outras, não é? Que, ou sobre corrupção, ou sobre etc, ou sobre cenas que eram chatas. São coisas, não? Que se calhar até estão um pouco presentes no primeiro, no... Ah, e no Fetos e Infetos dos indígenas, não, por exemplo, é uma escala um bocado mais... Sim, é diferente. Lente, mais desfocada. Pronto, daí para Indigno, para não fazermos uma ponte tão grande, daí para Indigno ainda... Isto só para perguntar como é que chegaste... Uma mutação, houve uma mutação dessa primeira banda para um Holocausto. Holocausto? Holocausto, sim. Eram cenas bué de... Terríficas. Era. Mas a música não tinha nada de hardcore, era um bocado rock dos anos 80, era um bocado HF. Chegavam só Holocausto. Sim. Enganar um bocado o pessoal. Enganar, já. Yeah, yeah. Havia uma banda que se chamava Holocausto Canibal, mas esses sim, faziam os jogos no ano. E depois surgiu a Indigno, vindo das cinzas desses primeiros projetos. Uma fênix renasce. Por aí. Pronto. Mas eram os mesmos elementos? Três eram. Vocês, e eu, Indigno são, ou eram? Cinco? Sim, nós Indigno começou com cinco. E então três desses já estavam nos Holocaustos? É isso. Holocaustos é isso. Dos anos 80. Sim, exatamente. O HF de Barcelos? Era o HF, lembro-me numa versão que a gente fez do Jorge Palma, da gente vai continuar, que era muito pesticida também, portanto era assim aquele punk. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi há 10 anos atrás. 2005? Por aí. E depois daí, do Holocausto? Sim, não, isso já era Indigno em 2005. Em 2005 já era Indigno. Foi as primeiras coisas de Indigno. E depois evoluímos como banda, não é? Que eu não tinha nenhum projeto só, ou sozinho, como quiser chamar. Evoluímos para um EP que foi o Manifesto Anormal do Fundamento. Que não se encontra em lado nenhum, pelo menos na internet. Não se encontra lá nenhum. Eu tentei. Não consegues. Porque é basicamente a minha pesquisa para estes programas, claro. É só escrever Homem em Catarse, Indigno. Assim. E basicamente, eu acho que esse só são 200, mas acho que, pá, tipo, fisicamente, sim, terão essas 200 pessoas. E na internet, não sei quem é que se deu ao trabalho de fazer a pole daquilo. Ninguém, mas ainda bem, não é? Porque assim, se quiseres descobrir alguma coisa sobre aquele trabalho, tens de contactar alguém que tenha o físico, ainda há 200. Sim, deles. Essa é aquela parte. Não tenho nenhum, eu. Não tens nenhum? Não, é verdade. Se tenho, perdi-o. Vendi o último por uma quantidade exorbitante no eBay, um shake. Não, no Dubai. Penso que ofereci o último, sim. Eu não tenho. Como é que tu conheceste a malta dos Indigno nessa altura? Bem, o Jimmy já conhecia, ele aprendeu a tocar guitarra comigo, basicamente, e os outros dois elementos conhecia-os da Pará no Café, lá da aldeia e não sei o quê, e eles queriam fazer uma banda, não é? E eu soube que eles queriam fazer Vocês uma banda. Vocês são todos lá, do mesmo sítio? Não, neste momento não. Neste momento, na altura? Na altura éramos todos ali de Vila Seca, sim, os primeiros eram de Vila Seca. Vila Seca para o mundo, sim. Sim, sim. Aí era, depois quando começou o Indigno já começou a ser pessoas de outros locais. Mas todos de Barcelos, portanto, Indigno é uma banda de Barcelos, não há como negar. Sim, embora às vezes pareça que não, por certos aspectos, Indigno é uma banda de Barcelos. Às vezes parece que não, porque como assim? Não somos uma banda que não tocamos muito por aqui por Barcelos, comparado a outras bandas. Porque se calhar chegaram mais cedo a um patamar diferente. Sim, claro, sim, claro. Aliás, uma série de bandas aqui que chegou a um patamar. Eu lembro-me que nós começamos por aí em 2004, 2005. E em 2007 surgiu um boom de bandas, muito bom. E agora há bandas desse boom a lançar discos, como os Rock and Wild, os Black and Bane. Exato, mas vocês começaram... Foram São quase... bandas que saíram daqui para fora, não é? Pioneiros. Mas continuaram a tocar muito aqui, não é? Exato, mas se calhar na vossa altura, por exemplo, não havia também tantos sítios ou tanta abertura para... Houve uma altura que havia pequenos sítios, que eram sítios assim, e a gente ficava satisfeito porque dava para tocar, basicamente. E, coisa que nem sempre existe. Coisa que nem sempre existe. Ah, sim, pronto, se fosse na Covilhã, se calhar era mais difícil, mas na Covilhã se calhar há uns anos havia, acho que agora, neste momento, há cada vez menos sítios. Ou tu tens uma banda já com um determinado nível, entre aspas, para tocar e consegues tocar aquilo ali, ou então não sais. E antes havia muitos bares que eram horríveis a nível de som, mas dava para o pessoal tocar. E então... Mas é essa experiência de palco. Isso é tudo importante, isso é muito bom. E houve aqui uma banda em Barcelos que é muito importante para isso, que abriu muito caminho às bandas quererem tocar e sair daqui para fora, que foram os Green Machine. Sim. Foram uma banda super importante para isso, acho que motivaram muitas bandas. Pronto, e uma banda que influenciou outras bandas, depois acabou por terminar, mas influenciou muitas bandas. E para mim, da minha um bocado assim, piada dizer isto, da minha geração, acho que foi uma banda importante para as bandas quererem sair daqui. Sim. E felizmente houveram algumas bandas que quiseram e conseguiram sair. Depois, mais recentemente, pá, acabaram por aparecer os Climajar, mas já é mais tarde um bocadinho. Sim, já é. Portanto, estou a falar das bandas que se calhar conseguiram sair, não é, daqui. Pronto, e entretanto Indigno também foi evoluindo num determinado sentido musical. Quando eu digo evoluindo, é começando a ter uma personalidade mais própria. Sim. E isso culminou com o álbum 2013, o Odisseia. Sim, sim, sim. O Caminho do Fetos Infeto, que foi um trabalho que eu também tenho bastante orgulho, que acho que foi o trabalho que nos fez ver o que é que a gente queria fazer. Para isto, decidir. Isto, se calhar tiveram várias personalidades. Personalidades é muito forte. Sim, nós, nós gravámos... Diferentes canções com diferentes, sim, estilos. Sim, diferente. Ah, nós gravámos dois temas que nem entraram no Fetos Infeto, que era um rock, mesmo rock, direto. E não entraram porque já ali se fazia... É uma assim, pena, é uma pena. Um chamava-se Eutanásia e o outro chamava-se... como é que se chamava o outro? Não me lembro como é que se chama o outro. Agora vai ser muita pressão. Daqui a um bocado vais... Pronto, mas... Vamos fechar a... Ou seja, já aí a gente queria afunilar aquilo que queria fazer. E conseguimos, acho que, fazer isso com o Odisseia. Porque não nos fomos apercebendo, mas é um trabalho que deu outra repercussão à banda, sem dúvida. Vocês começaram também a tocar em Portugal, vários sítios, e também chegaram a ir lá fora, não é? Sim, dentro do estilo... que mais caracterizavam a banda, acabamos por ir para um festival onde tinham bandas com estilo muito centrado, restando no post-rock. E foi uma única aventura para lá de Espanha, foi em França e foi na Bélgica, mas sobretudo na Bélgica. Nunca nos tinha acontecido nós sentirmos um feedback tão forte após um concerto. Porque se calhar as pessoas que lá estavam... Nós fomos já outsiders, porque normalmente naquele dia eram bandas muito post-rock, post-metal, assim, muito, com muito viscerais, muito musculadas a nível de som. Gosto desta expressão, musculadas a nível de som. Nós acabámos por ter ali, destacar-nos, por ser um som não tão agressivo, não tão forte, mas ser um som mais, se calhar, mais a ir ao interior das pessoas. Não, sentimental, para exterior. Mais suave. É, yeah, por aí. E foi uma reação muito boa. Tu levares, pá, sei lá, não sei, 60 ou 70 discos contigo e ali meia hora irem 50 ou 60. Não foram todos, mas foram quase, por acaso. Hoje em dia, se calhar, as pessoas não têm muita noção, mas quando uma banda faz, vendo os discos assim no recinto, no concerto, sim, hoje em dia, essa quantidade é muito boa. É, foi muito boa. Tipo, um colega que foi connosco até disse: epá, estamos ali, os gajos dos Godies and Arsenal até estão a olhar de lado porque estamos a vender mais do que eles. Não, foi uma banda que se calhar surpreendeu muita gente, muitos nórdicos. Pá, não estavam à espera de ver ali uma banda do sul da Europa com esse tipo de som. Com esse tipo de som. Pronto, uma banda que indigno também, que ficou com alguma coerência a nível de som. E portanto foi uma boa experiência. Pois é óbvio que isso eleva um bocadinho o patamar das coisas. Curiosamente, posteriormente a esse concerto, andou muitas reações, lembro-me de irem lá a esse festival, iram lá os All Star Project, também tiveram uma boa recepção, uma excelente recepção como nós, mas entretanto acho que este ano foi lá outra banda e já não foi assim, portanto foi uma situação que nos fez refletir naquilo que a gente queria efetivamente fazer e pronto, curiosamente depois não tivemos, a nível de número de concertos, não tivemos grandes, muitos concertos. Vocês mas optámos também por andar um bocado low profile. É sim, completamente, porque estamos a compor outro trabalho, pretendemos agora gravar em agosto algumas coisas que servirão de avanço para um novo trabalho sair para o ano. Também por isso, mas porque deixámos de tocar em qualquer local que houvesse convite, mas que te fizesse sentido e também começamos a olhar para o espetáculo de outra forma. O espetáculo tem que ter valer a pena, sim. Não é simplesmente começaram tocar. Começaram a selecionar. Não, não chegamos a esse ponto. Chega a uma altura da vossa carreira que se calhar não é. Sim, grande. E depois, pronto, tu lembro quando nós começámos, nós tocávamos, seja por condições fosse, e agora tocámos, mas também temos as nossas condições para tocar, percebes? Exato. E portanto, senão não vão dar também tem que ser assim, senão como é que uma pessoa. Sim, se nós não exigirmos o mínimo que seja, muito raramente as pessoas nos vão dar. Sim, não é a questão de querer ganhar algum estatuto com isso, é simplesmente a questão de ter as condições que a gente precisa para que acha para dar um bom concerto. Estar bem. Pronto. Que também okay. Se estiverem bem, como é que. Exatamente. E portanto, não é também uma banda de ir para palco no formato de tal Odisseia, não é muito fácil, porque acabam por ser às vezes dezenas de músicos em cima do palco, e portanto, pois também é, não é em qualquer lado com a banda dessas cabe. Não é um homem e uma guitarra só. Exatamente. Pronto. E o meu percurso com o Indigno é basicamente esse. Entretanto, em 2011, 2012, comecei a compor, ou ia temas que eu tinha meus, comecei a compor. Fui muito minucioso a gravar o primeiro EP de Homem em Catarse. Muito minucioso. Sim, porque eu tinha 30 músicas e acabei por escolher 7. Sim, e esse processo foi mesmo rever e rever qual é que quer, se esta tem mais significado. Eu gravei imensas músicas, depois cheguei ao fim e cheguei à conclusão que esta não gosto, ou esta não gosto totalmente da música, ou esta não se enquadra, ou agora já nem posso ouvir isto, percebes? Como é que foi altamente exigente. É um projeto só teu e é um homem em catarse, de facto, faz sentido. Sim, foi bastante exigente, e mesmo agora acho que ainda deveria ter sido mais, portanto, se calhar amanhã acho que não devia ter sido tão exigente. Como é que chegaste a isso, ao homem em catarse? Cheguei porque uma necessidade de exprimir coisas mais pessoais. Sim. Coisas que tinha e tenho um projeto que me ocupa o ego, não é? Ou ocupava e continuo a ocupar, não é? Mas acho que não havia uma parte que eu não tinha espaço para transmitir. Sim. Então, fora do comprimento de onda. Sim, né? Sim, e nasceu assim muito naturalmente, sem qualquer tipo de expectativas, simplesmente criar. Começaste se calhar a escrever as tuas coisas. Também, não, também. Não, e as coisas que comecei a escrever depois não acabaram por não ter nada a ver com o que é hoje o Homem em Catarse, porque o primeiro EP tem. É bastante autunal, é bastante melancólico. Sim, embora bem mais do que este. Sim. Embora há pessoas que achem que é melancólico, já é diferente, já tem mais luz este trabalho. E este trabalho foi feito com muito menos exigência, foi feito com muito menos precaução, preocupação, foi gravado em duas noites. Foi isso que... Tranquilo. Foi tranquilo, foi leve, foi está-se bem. Foi pós-catarse, ou melhor... Sim. Depois da catarse. Depois da catarse, pós-catarse. Bem, um bocadinho, uma primeira fase. Embora eu acho que há temas e os temas continuam a ser bem lá de dentro. Sim. Mas há um assobiar, há um abrir a janela do quarto e entrar à luz, percebes? Sim. Por aí. Quando tu estás em palco a cantar essas coisas, por exemplo, do primeiro EP. Sim. Como tu falas, são coisas muito... Há temas que muito não... personais. Há pessoas. Há temas que já não toco. Que já não dizem tanto. Dizem que dizem muito, mas não estou a tocar. Há um outro tema que só toco ocasionalmente e neste momento não estou a tocar. Neste momento do primeiro EP estou a tocar o Navarra 7.30, estou a tocar o Não És Açor, estou a tocar às vezes o Catarina, estou a tocar às vezes o Évora. Já é metade do... É metade, mas há temas que, por exemplo, depois não sei, estou-me a lembrar desse, que não tenho tocado. Pena d'Água também é raro. Não... Mas é metade do EP, mesmo assim. Sim, mas não toco ciúme, percebes? Sim. Se calhar fixas só Não És a Suor e... Navarra. E Navarra, sim. Só essas duas é que costumo tocar mais. E porquê o nome Homem em Catarse? Pá, eu sempre gostei da palavra catarse. Era uma cena que já estava ali no fundo do Sim, há muito tempo que estava ali, portanto. E depois foi uma questão... Se calhar, foi como eu, por exemplo, só para fazer uma analogia para que possas perceber, eu andei imenso tempo à procura de imenso, nem foi imenso, há algum tempo, é diferente a algum de imenso, andei algum tempo um a... diferente, de facto. Andei algum tempo a pensar num título para este EP e não me saía, ou era alguma coisa que era bastante perigosa, e então, num dia para o outro, saiu-me guarda-rios, e então eu achei um piadão, e porque é que me lembrei disto mais cedo? E com o nome O Homem Catarse foi tipo a Catarse já estava realmente um bocadinho diferente, porque a Catarse já estava lá e depois um dia Homem Catarse, ok. Sim, é isso, pronto. E foi assim, a decisão foi assim de um lado para o outro, percebes? Andei ali um bocadinho com a Catarse. Não existe assim nenhum grande semiótica por trás. A única de coisa isso. que existe é aquela coisa de dentro, aquela melancolia com Sim. a Catarse, não é? Ser, e o homem não é figurativo de masculino, é o homem ser humano. Ser humano, exatamente. Agora, ser humano em catarse, se calhar, é mais aborrecido, não é? Sim, de facto, é. É tipo, ser humano em catarse. Pá, é assim, uma coisa quase não tem a ver. Homem em catarse, já gosto, te dá mais. Eu gosto do nome, mas não tens medo, Fixo. Por exemplo, que prenda um bocado ao nível do estilo que tocas ou que podes vir a tocar? Homem em catarse. Assim, que as pessoas estarem sempre à espera de ir a um concerto e sair de lá. Sim, num concerto de inverno, das pessoas estarem sentadinhas, exato. A beber um copo de vinho, enquanto estás pelas mágoas. Sim. O fado é assim, não é? E pois. Eu acho que é um bocado fado, há de ter sempre um bocado fado. E não tens medo que isso. Não tenho absolutamente medo nenhum. Não tenho medo. Porque, aliás, há uma letra da Capicua que diz eles. Eles têm medo que não tenhamos medo. Sim. Portanto, o medo é sempre uma coisa inibidora. Já o Mia Couto também falava sobre medo, que era o maior mal da humanidade, é o medo. Mas porque se tem medo. Se tu reparares, agora as empresas com mais trabalho e com mais serviços, ou essa segurança, as pessoas têm cheias de medo. As pessoas estão cheias de medo, pá. Tipo. Desde um dirigente político a um simples empresário. E não só na segurança física, como segurança virtual. Não, mas têm medo porque parece que estão... Vivem com medo. Vivem com medo porque parece que alguma coisa fizeram. É sempre algo. Que as pessoas... O maior dom de uma pessoa é andar livremente na rua e ninguém lhe queria cobrar nada. Se anda com segurança porque tem medo de alguma coisa. Se alguém lhe cobrar injusto... Pode não saber do que é, mas... E repara que há muito desemprego, mas se tu fores segurança, se calhar consegues rapidamente. Só que eu não tenho medo de segurança. Não, até não. O que me deixa um bocado preocupado, percebes? Porque eu fui nesse festival à Bélgica, praticamente não havia seguranças, não havia lixo no chão, ao fim de 3 dias. Mas é outra cultura, é outro país. E então? E agora nós somos mudar uma cultura, não é assim? Claro que não, mas também ignorar. Ignorar também não é o melhor caminho, mas... Não estou a dizer que barrar será, estou a dizer que aprendamos alguma coisa, se calhar não queremos aprender, mas entristece-me, percebes, o facto de as pessoas viverem com medo. O medo é uma coisa que não te deixa ser natural. Se tiveres medo, condiciona-te sempre as tuas ações. Percebo completamente. Portanto, respondendo por exemplo, eu aqui neste meu papel de... Tens medo? Há alturas em que tenho medo. Por exemplo, eu estou aqui e estou um bocadinho com medo. Não sei o que é que posso dizer ou não. Eu não te conheço. Eu não sei que ideia é que vais levar daqui. O que é que vais dizer às pessoas. Ou, por exemplo, se calhar... Hoje está a correr melhor um bocado. Mas, por exemplo, na outra entrevista com o Johnny. Sim. Eu, tipo, preparei tentar parar. Estar para gaguejar e... Ou fazer é o melhor caminho, lá está. Não ter medo de fazer é logo o primeiro passo, certo? Se tivesses medo, há imensos músicos com imenso talento. pá, tecnicamente, que não é coisa que me interessa muito, mas há muitos bons músicos, mas são incapazes de tocar fora da porta do quarto, portanto não dá. Sim. Portanto, enquanto tiverem medo, não nada percebes? Isso, podem ser excelentes executantes, mas para o seu umbigo. Para o YouTube hoje em dia. Sim, o YouTube, pronto. E depois já ainda há aquelas pessoas que acham que colocar qualquer coisa no YouTube, vou fazer um solo do Jung Malmsteen e toda a gente vai achar que eu sou o máximo. Eu nem queria ouvir, sabia que era um solo do Jung Malmsteen, já nem queria ouvir. Portanto, respeito quem quer ouvir. A questão é a seguinte: hoje muitas pessoas pensam que isto é só colocar a música na net e está feito, e eu sou o máximo. Não, isto custa muito. Há muitas zangas com as namoradas, há muito mandar o patrão para o caralho por causa disso, percebes? Tiveste alguns problemas sérios nesse campo? Já tive que abdicar imensas coisas e eu não sou músico profissional, percebes? Exato. Estavas a falar, por exemplo, do patrão ou da namorada, isso não é preciso ser profissional? Neste caso o patrão não é da... Sim, não, por acaso acho que nunca tive que... Estou a dar um exemplo figurativo, nunca tive que dar, acho eu. E não me estou a recordar de alguma zanga com alguma namorada, mas condiciona sempre. Deve ter existido, sim. Deve ter existido, mas... Mas condiciona. Condiciona, e mesmo a tua família, relações com os teus pais, às vezes querer estar com os teus amigos e não poder... Às vezes querer ver um concerto e tens ensaio ou mais com ensaio tens tu um concerto e já não vais ver, ou querer ir ao cinema, ou percebes? Sim. Ou querer simplesmente andar e não... Tem essas coisas, claro que é muito bom, eu conheço muitos sítios por causa de tocar, isso é ótimo, mas também tem que se abdicar de muita coisa. Não é simplesmente pôr as músicas na net ou gravar em casa, no quarto. Pois, mas isso é uma requer, coisa pessoas... requer mais do que isso. Eu não sou um medidor para outras pessoas, só acho que é preciso muito, muito suor, não é preciso sangue como o Whiplash, não é como esse filme? Sim, esse filme também. Não é preciso sangue como o Whiplash, mas é preciso suor, sim. Sim, eu é preciso querer também. Eu perdi-me agora no raciocínio. Ah, sim, é normal, que eu falo bastante. O que acontece é que, como as pessoas veem bastante gente a chegar ao sucesso sem fazer nada, foi como aquelas sondagens nos Estados Unidos, que queres ser quando fores grande, queres ser famoso, mas não querem ser, ninguém, pois, não querem ser famosos, ou por tocar bem, ou por isto, ou por aquilo, sim, famoso só também por me entristece, isso também é uma coisa que... É uma coisa até porque isso é a coisa mais aborrecida, certamente, de uma pessoa que faz alguma coisa bem e é reconhecida, é o sucesso, ou o famoso, ou o que é, isso é muito mau, as pessoas não têm ideia do que... Da privação que passam a ficar. Eu tenho ideia, não é? Mas eu imagino, e deve ser mesmo mal para uma pessoa não poder andar sossegada. Portanto, é uma ideia que nota-se que foi feita, se calhar, a pessoas bastante jovens, não sei. Sim. Portanto, que não fazem a mínima noção de que tudo tem um preço. Se bem que hoje em dia as pessoas... E quando vão um preço, fala de... Tu tens um preço, tu queres chegar a algum lado, tu tens que... Pá, tipo, não vais deixar de viver, obviamente. Se calhar às vezes o parares, estás a martelar numa coisa, também faz parte o respirar. E, por exemplo, numa banda, eu acho espetacular aquelas bandas que conseguem ter uma união, uma família, são amigos, para além de simplesmente vamos juntar para tocar e puxar aí. A ver, também, isso também é importante. Que as pessoas unirem-se. E deve ser complicado após anos bandas. Sim, sim, é mais difícil. Depois também, enquanto tu és bastante jovem, pá, tipo, tens mais disponibilidade quando começam a aparecer as contas para pagar e tu tens que sempre arriscar tudo. Novamente, sacrifícios, escolhas que tens que fazer. Sim, sim. Não só em prol da banda, mas da banda, e mesmo que sejas tu sozinho, tens que fazer bastante escolhas. Tens que. Não há nada, não há sucesso, se quisermos chamar assim, sem trabalho. Percebes? Tem que haver trabalho. Tudo para haver isso, sucesso. Tudo isto a partir ou para que as pessoas conheçam, tu podes fazer uma malha muito fixe, mas se as pessoas não conhecerem, também não. Portanto, isto não é só tocar e gravar e meter na net. Tudo isto a partir do primeiro ponto, acho que é de fazeres uma coisa genuína que realmente gostes. Sim. Acho que é o mais importante. E não, tu estavas há pouco a dizer, não tens medo, não? E era isso, exatamente. Desde que tu faças aquilo que gostes, pá, não deves nada a ninguém. Portanto, identificam-se as pessoas, não se identificam. Identificam-se fixe, não se identificam, pá, porreiro, porque irão se identificar com outras coisas, percebes? Não quero, eu não acho que as pessoas não devem ser obrigadas a, acho que às vezes uma ditadura assim um bocado camuflada, as pessoas quase são obrigadas a ouvir certas coisas. Sim. Pá, tipo, a pessoa tem que ser um bocado mais exigente, dizer, não quero ouvir isto, pá, vou mudar, não quero, estou farto de ouvir isto. Mas acho que isso é que é bom, porque se não vão ouvir aquilo, a não ser que seja uma normal, vai ouvir outra coisa. Sim, mas isso acontece muito hoje em dia e se calhar às vezes quem não quer ouvir as coisas é posto de parte. Num grupo de amigos, pegando neste exemplo em específico. Sim, mas isso também pode ser alguém que consiga traçar o seu próprio caminho e depois se calhar não serão os amigos corretos, se não respeitam por gostar de hip hop e eles gostarem de guerras, pá, não são amigos. Pá, se calhar descobrem hoje em dia, acho que tenho havido sido salutar, que é, pá, tipo, o meu amigo gosta de hip hop, se calhar eu começo a ouvir umas cenas de Halloween ou Sam the Kid e eu gosto de Garage, se calhar começo a mostrar coisas antigas de Sonics ou bandas do género, percebes? Acho que hoje já é mais essa partilha. Mesmo assim, se tens um grupo de amigos e tu curtes ouvir música drone ou curtes heavy metal progressivo ou trance psicadélico misturado com folk. Bem, só essa descrição a mim já me assusta um bocado. Ah, pronto, mas pode acontecer, percebes? Pode acontecer, porque não, não é? Homem em catarse não tem medo, chegamos a essa conclusão. Não tem porque ter, no dia que tiver medo, e, no meio deixa de fazer tudo, as coisas naturalmente. Citaste para além de bandas, citaste Miyakoto. Sim. E mais alguma coisa, não eu estou a lembrar. Citei a Capicua. A Capicua. É. Sim. Tu prestas muita atenção às letras de outras bandas e lês muito? Ou nem não leio muito neste momento, gostava de ter mais tempo para ler, já li mais, mas continuo a ler muita poesia, sobretudo, isso continuo a ler, prosa, não tenho lido, nunca li muito, mas agora ainda leio menos, porque infelizmente não... Pá, parece que falta a mesinha de cabeceira para pôr um livro, percebes? Não, neste momento não tenho mesinha de cabeceira e então não tenho. Sim, também para se ler bem um livro convém ter. Tenho comprado alguns livros e acabam por não conseguir acabar de ler, sim. Poesia, tenho os meus minhas coisas standard que eu acabo por ler. Não há um mês que eu não acabo a ler algumas coisas de Fernando Pessoa, pronto. É standard, é quase como uma bíblia. Uhum. Percebes? E quanto às letras das músicas? Sim, tu ouves muita música no geral, ou nem por isso? Sim, acho que sim. Há músicos não sei. Que não gostam assim tanto de ouvir muito e não sei o quê. Ouço, pá, também tenho ouvido coisas que se calhar não tenho prestado tanta atenção à letra, honestamente. Pá, mas tipo, todo o gajo cantar em português, eu presto muita atenção à letra. Sou muito exigente. Pronto. É complicado a gente estar de um lado lá. Satisfaz menos. Pá, tipo, e a mesma coisa em inglês, se me aperceber em inglês ou em chinês ou o que for, cada um deve expressar na língua que quiser. E que puder, não é? Pronto, eu sinceramente, partindo logo para a minha dicção em inglês, que não é ótima, longe disso, portanto, também não teria minimamente. Penso que não. Pá, dou muita atenção às letras e o que tenho sentido muitas vezes é que as letras passam para o segundo plano. Então, estás a dizer algo e tipo quase que estás a compor a letra para a canção soar melhor. Parece-me uma estupidez mesmo. Acho que havia um gajo que era o Rui Reininho, de GNR, por isso é que algumas músicas são tão más. Ou músicas ou letras, pá, parece que está nitidamente a borrifar-se. Às vezes fica giro, outras pois, vezes parece está que nitidamente só... a borrifar-se. Pá, isso às vezes nem toda a gente tem paciência, ou nem sempre tem paciência para isso. Mas eu acho que esse aí até é um gajo diferente na forma de escrever. Agora, há letras que são mesmo... Pá, por exemplo, o PZ. É um gajo que tem umas letras engraçadas. Sim. Por exemplo, há essas coisas, o facto de não ter que ser uma coisa profunda para dizer alguma coisa que faça nexo. Por exemplo, até acho piada algumas letras. Metafórica. É, acho piada algumas letras do PZ, por exemplo. Acho que ele escreve boas letras, por exemplo. Não ouvi todos os trabalhos dele, mas o que ouvi. Para tu veres que eu ouço tudo. Até tem aquele lado. Da letra para pôr a música bonita, que, isto é, fica na cabeça. É, sim, fica, não, mas por não, exemplo, não acho que toda a gente, há pessoas que acordam às vezes de manhã tipo super mal dispostos e não falas para mim, e isso é super normal, é a neura, não é? Acho piada, muita piada a isso, buscar isso, porque às vezes todos nós sabemos certas coisas, mas só alguns é que se lembram disso. E acho que há que dar valor às pessoas que se lembram do que toda a gente sabe. Disto das letras. Dou muito valor, fácil. Neste último EP, no outro também, tu tens uma grande componente instrumental. Sim, sim. Mas não deixas de ter letra, não em todos, não em todas as faixas, mas tens letra. Sim. E o que é que eu ia dizer? Era. Estavas a falar que às vezes as pessoas não prestam atenção à letra, que ela é quase como um ornamento na própria canção. Sim, para ficar mais bonita. Exatamente. Eu acho que o que acontece no teu trabalho é que, uma vez que não estamos constantemente bombardeados por letra que está lá só por estar, quando ela surge e as poucas vezes em que é repetida, as pessoas estão mais atentas e ficam. Sim, é propositado. É propositado. É propositado. Acertei na minha. É propositado por um lado, sim. Por um lado, sim. Pá, porque acho que eu tento é o que escrevo que seja forte, o que seja sim. Intenso e que eu sinta. E haverão letras mais fortes. E depois também há letras onde eu deixo espalhar mais, por exemplo, a Covilhã. A letra não é uma letra enorme, é curta, mas foi aquilo que eu quis espelhar. Depois há temas que têm 7 minutos e eu quero dizer aquilo e depois quero deixar vir para o instrumental. E aí já é se calhar mais consciente que realmente estou só a dizer aquilo e quero que as pessoas fiquem com aquilo. Que como na cabeça. Sim, mas por exemplo a Covilhã ou o Não És a Suor também não teve. Acabam por ser, de certa forma, propositado. Porque eu inconscientemente comecei a escrever letras curtas. E eu percebi-me disso e eu percebi que isso devia resultar assim. Claro que não é taxativo, eu não vou estar sempre a fazer as coisas da mesma forma. Sim, entretanto eu aproveitei isso, sim. Aproveitei isso, é consciente a partir de um determinado ponto. Sim. Não te vou mentir. Não tenho porquê o fazer, não. Não tenho porquê o fazer, não. Tenho um plano. Estavas a falar da Covilhã, porque. Eu tinha um motivo, se calhar, de estar aqui, é esse. É por facto de eu ter ido à Covilhã, ter ido com a pessoa que lá estudou durante 5 ou 6 anos e eu ter absorvido dessa pessoa os sentimentos que ela teve durante o reencontro, porque a pessoa disse: não vou tirar fotografias porque recuso-me a tirar, quero deixar. E então senti muito o lado da pessoa que voltou lá e senti a minha visão, portanto tenho ali duas visões. Então o tema resulta de uma. Tu estiveste de facto na Covilhã? Sim, então, sim. Eu, como estive em Évora e depois compus um tema, sim, como estive em Vila Real, estive em Vila Real e também compus um tema sobre Vila Real. Porque de facto, sobretudo a parte dos elevadores, foi uma coisa que quem estuda na Covilhã durante bastante tempo se identifica. Não os elevadores, não só os elevadores isso aí, físicos, isso aí foi uma como coisa... os metafóricos. Exatamente, porque há um local na Covilhã que tem assim, uma escadaria enorme. Exato, tem um elevador. A escadaria de Santo André. E portanto há ali quase um confronto entre o passado e o presente, que é o mesmo do que uma pessoa que tivesse lá estudado voltar lá, percebes? Há aí uma analogia. E quando foste lá o elevador estava a funcionar? Eu não gosto muito e eu prefiro usar as escadas. Por isso, se calhar não estão a funcionar. Não estão a funcionar. Sim, depois eu percebi-me disso. Dá muito mais interesse à tua comparação entre o futuro e o passado. Sim, sim. E eu noto. E ao que lá acontece. As escadas de ontem são os elevadores de hoje, mas em costa é mesmo, não é? É íngreme e prazerosa lá no cimo. Pronto, é assim que começa. E pronto, todas as pessoas que eu saiba que estiveram na Covilhã e que de certa forma têm algum. Que aquilo não seja o presente, mas que já tenha sido o presente, que haja uma mistura entre passado e presente. Sim. E eu fico com grande interesse que as pessoas ouçam e para fazer uma analogia de que se sentiram é similar ao que eu senti. Ou que essa pessoa que estava comigo sentiu, que casualmente se foi lá, percebes? É muito importante para mim, sobretudo nesses temas que têm alguma base. E eu perceber o que é que as pessoas sentem. Se concordam, se não também concordam, quase como um psicanalista social. Um estudo, uma análise. Sim, gosto de saber. É-me indiferente se as pessoas gostam ou não, mas não me é indiferente se as pessoas gostaram o que elas sentiram. É importante para mim saber o que é que elas sentiram. Tenho que fazer uma Sim, um, sim. Um inquérito às pessoas. O que é que acha do seguinte verso? Remete para... Sim, é certamente que as pessoas da Covilhã não serão indiferentes como... Não só as pessoas da Covilhã, mas as pessoas que estudaram. Que, sim, tendo em conta que é muito. É uma... Se juntarmos cidade. Todas as pessoas que andaram na UBI, não é? Exato. E as pessoas que vivem lá são muitas mais as pessoas que andaram na UBI do que as pessoas que vivem na Covilhã. Portanto, há pessoas que amam a Covilhã, entre aspas, em todo o país. Pessoa, sim, eu sinto isso quando falo de algumas pessoas que estudaram na Covilhã. É uma cidade que quem a fez e quem a está a fazer são estudantes, porque é uma cidade que nem Costa Serra da Estrela e pouco mais. Barcelos é mais giro, exato, por exemplo. Exato. Barcelos tem muito mais coisas. Barcelos é e acessa muito mais coisas do, sim, que, do sim. que a Covilhã. Mas a Covilhã não é especificamente uma cidade bonita. É exato. Uma cidade que tem ali... Sente-se aquela carga ali das pessoas que... Tudo que tem é os estudantes. Exatamente. A quantidade de pessoas que se conhecem, que vão lá parar muitas vezes. A Covilhã tem um... mais, que agora nem tanto, mas que iam lá parar porque a Covilhã ficava sempre às últimas hipóteses, não tinha sim, os grandes exatamente. Cursos, não sei o quê, e acabava-se ali... Não, a Covilhã tem qualquer... Porque senão não escreveriam a música, porque não escrevia todas as cidades que fosse. A Covilhã tem qualquer coisa ali de... Faltou de... uma para Vila Seca, uma... Não, não, na cidade de Vila Seca, é uma aldeia... Quem sabe? Não, não, não, não. Normalmente, se escreves alguma coisa, foi que te bateu alguma coisa sim. ali. E essa nostalgia bateu-me. A cidade tem ali uma aura especial. E devido a isso, mas é especial para mim, senão não teria escrito. Em nome de todas as pessoas da Covilhã e que gostaram da Covilhã, muito obrigado. se gostares, se te identificares. Gostei, por acaso, sim, saltou logo a atenção quando saiu o álbum. O que é isto? Covilhã aqui, mas ele não é de Barcelos, o que é que está a passar? Tu também não és de Barcelos e a Covilhã não te diz muito. Exato. Portanto, tudo tem o seu motivo e o seu sentido, por mais que está para fora de que nos possa parecer, tudo tem o seu motivo. Covilhã, que é a primeira canção deste segundo... Porquê? Porque é a canção que se calhar é mais despedida. De certa forma é voz e guitarra e uma lap steel, e depois o álbum vai crescendo. Se ouvires seguido, o álbum vai crescendo. O segundo tema já tem o segundo tema que acaba por ser um outsider, que eu estou muito satisfeito porque é mais alegre, mas já vai ganhar mais mergulho no cabo, vai ganhando mais camadas. Esse mergulho é metafórico, não é? Porque sim, é porque aquele o Rio Cabo não inspira muita confiança. Mergulho no Cabo, muitas as pessoas que estavam mais perto de mim quando eu mostrei a música falaram logo do Cabo e do Mergulho como sendo um enjolho, Milhões. É, falam muito de que é um som, e o som que faz lembrar o Milhões. Mas pronto, acaba por ser uma coisa nos últimos anos que de facto liga a cidade à música. Sim, e portanto. Depois se calhar a partir do momento que me disseram isso mais com uma pessoa, eu realmente ouço o tema e faz-me lembrar Milhões de certa forma. Depois o outro tema a seguir acaba por haver um acréscimo também, embora seja um tema mais introspectivo. No outro acaba por aumentar a carga sonora, no tema a seguir ainda mais carga sonora, e no último ainda mais carga sonora, e à medida que também aumenta a densidade do som, também aumenta a duração do tema. Se reparares, o primeiro tema, cada tema que segue tem mais minutos, porque o primeiro tema tem 3 minutos e tal, e o último tem 7 minutos, e vai crescendo como um rio, percebes? Portanto, é o trajeto do rio até ao mar. É muito conceptual. Era isso, tem toda uma. Tem todo o sentido. Os significados em cada. Muito, muito. Em cada esquina. Até porque a Covilhã fica na serra também. Sim, foi descendo. Foi descendo o rio, sim. Já agora é o rio da Covilhã. O rio, eu não faço ideia. Tem ribeiras. Não tem ribeiras, rio. Pois. Tu. Tem a ribeira da Goldra e tem outra ribeira que não me lembro. Não, mas não falo de rio aí, porque ali é sem dúvida a sombra da montanha e em costa é o que mais marca. É o que mais marca. E eu ia perguntar outra coisa a mais, que entretanto desvaneceu no fim no ar, que era o quê? Este tema, este álbum é mais alegre, é mais alegre. Não é tão, pronto, mais... depende, meio copo meio cheio ou meio vazio, sim. Não é tão triste. Ah, já me lembro. E eu acho que isso reflete no artwork do trabalho. Ah, é sim, isso que eu sim, o artwork, estou, pá, tipo, tenho um belíssimo trabalho do Rui Toales. Pá, foi uma pessoa que eu queria trabalhar e ele mostrou-se aberto à ideia e fez um trabalho muito bom. Foi mais uma à semelhança do que foi descobrir quem era o homem em Catarse. Sim, foi descobrir quem era o Mário Rústico. Foi descobrir quem era o Mário Rústico. São ambos de Barcelos, portanto. Só quando fui ao concerto lá na Casa Azul, é que tu referiste, o Rui Torres fez o álbum, é o Anoik, Mário Rústico. Anoik, sim. Se bem que noutra vertente... Sim, como eu também tenho essa, percebes, essa parafernália de dar um nome específico a cada... Sim. Também tenho essa coisa de heterónimos também. E como é que chegaram a essa capa? Tu deste-lhes temas... Eu dou um modo, sim, falo um modo do Rio e eu sem saber que ele é uma pessoa muito ligada ao Rio. E então acho que isso motivou bastante. Dou um modo do que queria uma coisa mais primaveril e pronto. E o nome guarda-rios, ser um pássaro, muita gente pensa... Que é um guarda-rios, não é? Que é uma cena que também veio ao pensar, entrevista, o que é que eu vou fazer? Vou falar, e depois eu ouvi guarda-rios e imaginei sempre um senhor, um polícia, ali no rio. Ficaste a saber da existência de um pássaro, isto, não é? Isto vai fechar, não pode ser, vamos tirar a areia toda, não sei. Sim, daí também um bocado a neo-nostalgia que me falou o Walter Love. Que ele ouviu o disco, porque eu convidei uma série de pois músicos. Pois é, tu agora convidaste. Sim, seis músicos, sim, portugueses para falar sobre cada um te ama, e o Walter Lobo tocou nessa nova nostalgia, o guarda-rios, o mergulho no cábado, não é? Agora quem é que dá mergulhos no rio? Não? Ainda, infelizmente ainda corre mal às vezes. Exato. O facto de... Pá, de haver ali qualquer coisa da infância, não é? Sim. Pronto, uma nova nostalgia daquelas aldeias de xisto e de pedra que terá muito, porque eu gosto muito desses locais sossegados no interior, gosto bastante, ou mesmo aqui no Minho, para cima, a montanha, gosto muito da montanha, gosto muito da natureza, só acho que se respira de outra forma, não é? E respira de facto. Pá, tipo, e será por aí essa nova nostalgia? O artwork eu acho que ficou muito giro. Ainda por cima eu gostava muito do Anoik, que eu já seguia há bastante tempo. Sim, eu também gostava do trabalho dele, por isso é que... Depois quando descobri que era o outro, mais uma cena... Sim, eu acho que ficou bastante interessante mesmo. Eu acho que ele gostou de... Uma coisa é alguém te dizer, vamos fazer este trabalho, e tu, pronto, ok, vou trabalhar. Sim. Outra coisa é tu teres algo de ti também no trabalho. Sim. E eu acho que ele meteu muito dele. Algo que lhe dizia muito. Sim, também. Sem dúvida. Acho que chegámos ao fim do guarda-rios... Que perspectivas agora para o futuro? É aquela pergunta clichê, mas pronto, o que é que... Basicamente ainda está... Vais deixar a música? Vai ser só trabalho burocrático? Agora em horas extras? Pá, eu acho que quem gosta de fazer a música nunca o há de deixar. Quem realmente gosta nunca haverá uma desculpa para deixar de fazer. Portanto... E eu ainda estou no início, o álbum saiu fisicamente há duas semanas, coisa, sensivelmente. Sim, está no digital, saiu há três semanas e meia, mas físico saiu há duas semanas. Portanto, é um álbum novo. É jovem, é um pássaro ainda que tem muito para voar, ou pode voar ainda muito, está, não ainda sei. Ainda está a sair não, da casca. Sim, exato. Passa a metáfora. E portanto, basicamente apresentar o álbum ao vivo, que é ao vivo onde as pessoas realmente ficam a... Porque muita gente ouve e pensa, então uma banda isto? Não é uma banda isto, é só uma pessoa. Mas como é que fazes isso tudo? Não é? Acho que é importante ver, não sei se tu viste um concerto. Sim. Que nunca tinhas visto, um projeto, acho que é diferente ver ao vivo. É de facto, e mesmo a coisa de aquilo... A parte de tu fazer os loops, por exemplo. Sim, claro. Coisas que ao ouvir um disco não se tem noção. Aquilo é tudo feito ali. Aquilo é como se recriasse o disco. Exatamente. Seja, não reproduzir, mas recriá-lo. Isso é interessante. Por isso é que interessante eu digo. Ver, que é como se houvesse a génesis de cada canção. Porque sim, como se estivesse a fazê-la de novo. Exatamente. Ao fazer o primeiro loop de uma canção, tu. Isto é eu não sei o que é isto, depois acrescenta isto, só alguma coisa, até que no fim tens toda uma canção que já tinhas ouvido, possivelmente, ou não, e é muito interessante, eu gostei muito dessa parte. E é por isso que eu acho que é importante o ver ao vivo, e o ouvir ao vivo, e o sentir ao vivo. Pronto, e basicamente tocar, e lancei também um videoclipe. Sim, teremos sempre. De Paris, com mais um belo trabalho de uma pessoa de Barcelos, que é o Miguel Ferreira, que é uma pessoa que eu acho que que é, tem, pá, tem muito talento, e foi de filmagens que eu tinha feito em Paris, em janeiro, e com simples telemóveis. E a ideia é mesmo assumir isso, percebes? E o sentido que tinha teria que ser assim. E estou satisfeito com o resultado. Também é uma forma de promover o disco. E pronto, está no início. Vamos ver agora no outono e no inverno como é que corre. E a nível de concertos e tudo mais para agora? Alguma coisa? Neste momento, o único que eu sei que está mesmo confirmado e é o dia 24 de julho. É, por acaso, numa altura engraçada. É o dia 24 de julho em Braga, no Celavi. Verão. Uma data engraçada, porquê? Na altura aqui do Milhões. Mas então, não vai ter ninguém, vai estar toda a gente cá. Não sei, vou tocar em Braga, não vou tocar em Barcelos. Exato, se bem que no outro dia, quando apresentaste cá em Barcelos, também havia moda Barcelos, coisas do género. Sim, que é uma coisa que acontece muito. Desconheço. Se vamos organizar coisas, vamos ter a certeza que calham todas no mesmo dia. Que é para assim as pessoas. Sim, mas isso é impossível. Eu lembro-me de Indigno tocar no Teatro Gil Vicente. Uhum. Ano passado, e haver concertos no X, haver concertos na Casa Azul, e no entanto esgotou, não tinham pessoas que não conseguiram entrar. Minha teoria é ir por água abaixo. Lá está, Barcelos é super estranho. Barcelos é um lugar estranho. É um lugar estranho. Agora, passam-se coisas, e às vezes uma pessoa, em vez de... Eu lamento, mas às vezes não conseguir ir às coisas. Não me lamento que, porque naquele dia, não. As pessoas fazem coisas, e neste fim de semana o Sou de Rock já existe há muitos anos. É uma coisa feita por gente fixe, que se torna uma coisa muito fixe mesmo, Sou de Rock. Há Milhões, há programação na Zoom, muito boa. Pá, há uma série de coisas. E eu só me lamento, às vezes, infelizmente, não conseguir ir. É só que eu lamento, porque há pessoas a fazerem boas coisas e há boas programações. Percebes? Eu acho que não chega, porque as pessoas não querem, lamentam-se pagar 3€ para um concerto. Isso, e não se lamentam pagar se calhar 3€ para um cerveja, já não se lamentam, pá. Mas se querem consumir cultura, o que é que são 3€ por um concerto, quando ir para uma discoteca, que é uma coisa que sinceramente não gosto, mas ir a uma discoteca sai o triplo. Para apanhar a bandeira até fica caro, não é? Até para apanhar a bandeira fica caro, portanto. Mais vale ir. Mas vale ir aos Chispos, beber umas cervejas. E mesmo assim, Barcelos é uma cidade cara. Quem vem da Covilhã. Sim, porque Barcelos acaba por ser uma cidade. Muitos turistas. Acaba por ser uma cidade de média dimensão, pequena média dimensão, mas se calhar uma qualidade de vida melhor que se calhar, em outras cidades. Estava a falar com o Bruno Figueiredo, outro convidado aqui. Sim. Estamos muito. Barcelos está muito hipsterizado. É muitas gelatarias, muitos. Não sei o que é tradicional, da avó, não sei o que. Sim, isso agora é um bocado em todo o mundo. É uma moda que não estava à espera de chegar aqui a Barcelos. Não gostas de gelatarias? Eu não ligo a nada dessas coisas. Isso, de prazeres simples. Ok. E então é. Acho que é tudo. Pronto, obrigado. Queres deixar alguma mensagem às pessoas? Às poucas pessoas que andam a ouvir isto? Quero deixar uma mensagem para as pessoas, seja fazer o que quer que façam, que se motivem e que tenham força e que não tenham medo. Olha, já que era um tema que falámos, pessoas que não tenham medo, tu não tenhas medo de, se te der vontade, começar a tocar a bateria, voltares a tocar. Não tenhas medo de fazer este programa mais vezes e mais vezes, percebes? Porque tudo tem um começo, portanto, não tenham medo de fazer aquilo que gostem. Sábia? Sábia, não sei. Não sei se é sábia, é sincera. Do coração. Também. Muito obrigado por estares aqui. Obrigado eu também. Para terminar, diz só, das é a vida. Das é a vida. Uma hora e 10, e estávamos aqui mais 2 horas, tu tens sorte comigo, porque eu falo bastante. Pois, mas desta vez estive também atento. Estou o último, o Bruno Figueiredo.